Salve Jesus. Salve Pai João de Aruanda. Tudo bem com vocês, fi? Esse nego veio aqui prosear com vocês, trazer uma mensagem pra ajudar vocês nessa caminhada. Esse nego não é dono de toda a verdade, mas pelas andanças dessa caminhada longa, nós vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai adquirindo experiências, né? Então esse nego vai trazer uma mensagem para que esse ano termine, né? E vocês iniciem o outro ano com outra cabeça, com outra mente, com outros pensamentos. Porque, pessoal, vou falar para vocês uma coisa. Nós, todos nós, somos folhas, filho, de uma grande árvore. Todos nós. Aí vem um vento, filho, e leva essas folhas para onde ela quer. É assim que acontece com a gente. Vem o vento e leva. Dessa vez, o vento trouxe vocês para cá, para esse planeta, para a Terra, para aprender, para adquirir experiências, maturidades. Esse nego vai falar para vocês que não existe cor, não existe raça, não existe, fi, uma bandeira que prenda vocês aqui. Não existe uma bandeira de um país, de um planeta, que prenda vocês aqui. Vocês são espíritos. Vocês foram criados para ser livres e não prisioneiros. Daqui a pouco vocês desencarnam. Aí vem o vento, leva vocês para outro canto, para novos aprendizados. Então é momento de vocês libertar o espírito de vocês. Não ficar apegado às coisas desse mundo. Não ficar apegado nem as coisas boas. Nem as coisas boas. Pois tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Não ficar apegado a casa, a carro, a dinheiro. Não ficar apegado à esposa, ao esposo, aos filhos. É hora, fi, de vocês fazerem os desligamentos. Os desligamentos do que aprisiona vocês. É lógico. Tem que cuidar da esposa, do esposo, dar o melhor ensinamento para os filhos, cuidar da empresa de vocês, usar o dinheiro de vocês com sabedoria, mas não ficar apegado. Tá na hora de vocês se libertar desse chumbo que prende vocês aqui. Desse chumbo que prende vocês aqui. Há muitas encarnações. Vocês vêm aqui, encarnam, adquirem muitas experiências e aprendizados. Mas em cada uma, vocês deixam uma sequela, deixam uma coisinha para resolver. É momento de vocês queimar isso tudo. É momento de vocês iniciar o ano com outra mentalidade. Com outros pensamentos. Daqui não levamos nada material. Daqui vocês só levam os bons aprendizados e conhecimentos, as boas ações que vocês praticaram. As coisas materiais são apenas muletas para auxiliar vocês nessa caminhada. São apenas muleta. Nada mais que isso. Entende, filho? Que é eterno, filho. O que é eterno não pode ficar preso a coisas passageiras. Tem muita coisa para o espírito de vocês desbravar. Vocês têm eternidade. Começa a olhar com os olhos do Espírito, não com os olhos carnais. Enxergue longe. Enxergue o que vocês podem fazer de bom. Tem o universo todo para vocês desbravar. O nosso Pai Maior fez tudo isso por vocês. Isso aqui é tão pequenininho. E tem pessoas que querem ficar preso aqui. Nesse planetinha tão pequeno. Tem tantos planetas maravilhosos para vocês desbravar, aprender. Com novas culturas, novos ensinamentos. Dois mil e vinte e quatro tem que ser o ano do renovo, não de repetições, pois passa ano e entra ano, e a maioria dos filhos continua praticando as mesmas coisas. As mesmas ignorâncias. Vocês estão aqui para fazer o bem. Vocês são um ponto de luz para os que estão perdidos, para os que estão mais perdidos. Faça mais caridade. Pratique mais o amor ao próximo. Cuide do irmão que necessita da tua ajuda. E não tem uma forma de retribuir, porque essa é a verdadeira caridade. Tantos irmãos na rua precisando de ajuda, precisando de um calçado, precisando de um chinelo, um sapato furado para vocês é luxo para quem anda descalço. A comida que vocês largam no prato é luxo para quem está 2, 3 dias sem comer. Vocês têm que começar a se conscientizar. É isso que vocês vão levar de bom. É a caridade. É o amor ao próximo. Vocês não precisam ter muito para fazer a caridade. Um irmão que você ajuda já faz toda a diferença. Mais vale para Deus um espírito, um filho que volta ao rebanho do que 100 que já está no caminho correto. Está lá nas escrituras. O céu se alegra quando um fio volta para o caminho, quando um fio se acha. Uma ovelha perdida é muito valioso para Deus. Não tenta ajudar 100, 200. Se você não tem condição, começa com um. Começa apenas com um. Que você vai sentir o seu coração mais leve, mais tranquilo. Que a energia em torno de você vai melhorar. Mas não faça com essa intenção. Essas coisas é consequência do bem que você faz. É apenas consequência. Muitos de nós desencarnados trazem mensagens atrás de mensagens para que vocês despertem e pratiquem a caridade. Foi passado o Natal, muitas ceias, muitas casas com mesas fartas, com comidas diversas. Mas eu não digo só os que estão na rua. Tem pessoas também que têm casas, mas passam muita necessidade. E não teve a mesa farta como vocês tiveram. Bonita, colorida. Começar a trabalhar a cachola para a nova era que está vindo. Muitas coisas estão para ser reveladas. O planeta está mudando. O sistema solar está mudando. Tudo está mudando. Vocês também têm que mudar. Não ficar repetindo as mesmas coisas, os mesmos atos. pra vocês ficar compatível a energia do planeta. Começa praticando bem. Igual a palestra que foi feita aqui, comece por você. Não espere pelo outro. Comece por você. Que você vai ver como você vai melhorar. As energias em torno de você vai melhorar. A convivência com a família vai melhorar. No trabalho vai melhorar. Não reclame. Reclamar traz criações mentais horríveis para você. Cada vez que você reclama de barriga cheia, são criações mentais em forma, em volta da sua aura, que são criadas. Não reclama, agradece. Agradece pela família que você tem. Agradece pelos filhos que vocês têm. Começa a agradecer, pois a energia da gratidão é uma energia muito boa e forte. Por que reclamar? Você está orando o contrário. Reclamar também é uma oração, mas é uma oração ruim. Seja grato. Seja grato pela sua vida, pelos teus pais, pelas dificuldades que vocês passam dia após dia, pois tudo é passageiro. As coisas boas são passageiras, as coisas ruins são passageiras. A vida aqui na Terra é passageira. Tudo é passageiro. É o momento de transformação. É o momento de todas as mensagens que estão vindo. Você guardar na mente, no coração, e praticá-las, não engavetar, botar no arquivo. É momento de prática, não de teoria. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Eu ia fazer aquilo outro. Faz agora. Não espera o dinheiro vir. Não espera. Faz agora. Faz o bem agora. Que vocês vão ver como tudo vai fluir para vocês. Esse nego já passou por muita coisa, muitas encarnações. Uma época que eu vivia aqui encarnado, eu era escravo. e via muitos reclamar. Muitos reclamar. Muitos. Da vida que tinha. Era ruim ser escravo. Não era bom. Mas era um aprendizado. Era necessário encarnar. E eu, no embalo, reclamava também. Nada estava bom. E através da reclamação, vinha raiva, vinha ódio, rancor de quem fazia mal para nós. Eu era novo. Então, o sábio da época, o outro preto velho, o senhor que cuidava de nós, o sábio, me deu essas orientações para parar de reclamar, fazer a nossa parte, pois tudo era passageiro. Ele era muito sábio. Ele conversava com nós na senzala. Tentava abrir os olhos. E eu, com toda a dificuldade da época, fui mudando o conceito da vida. Fui mudando o conceito. Não foi fácil. Nada é fácil. Tomar chibatada não é fácil. Um trabalho escravo não é fácil. Mas tudo é um treinamento. Você tem que treinar sua mente. Porque a mente, ela quer sabotar toda hora. Tudo é um treinamento. E eu fui adquirindo esse treinamento. Desencarnei com 68 anos. De agora, 68 anos é jovem, mas na época da escravidão, 68 anos é muito ano. Vocês não têm noção, é muito ano. E hoje eu estou aqui, desencarnado, trazendo as experiências para vocês, trabalhando lá de cá. Vou encarnar aqui outras vezes, na hora certa, o vento bate na árvore, a folha vai para onde o vento quer, e vai eu de novo ter novas experiências. É assim a vida. É assim que rege a lei de Deus, a lei do nosso Pai Maior. Então pega essa mensagem, guarda no coração. Aqui é um negro que não é detentor de toda a verdade. Mas tenta trazer o que há de bom que esse nego aprendeu nessa caminhada. Então vocês, se vocês quiserem, vocês praticam o que foi ensinado aqui. Eu posso garantir para vocês que é bom, que é um fardo leve quando você faz o bem. Cada vez que você faz o bem, o fardo fica mais leve. Aquele peso nas costas que você carrega é das criações mentais, das reclamações que você faz. Quando você começa a agir com a gratidão, e com a gratidão fazer a caridade, o céu fica mais azul. O céu fica muito mais azul. Fica um azul lindo. Então essa é a mensagem desse negro. Mude o pensamento de vocês. Não fique praticando os mesmos erros ano após ano. Que 2024 venha ser o ano da mudança, da transformação, do renovo para a sua vida e para a vida das suas famílias. Aqui é Pai João de Aruanda. Fique com a paz do nosso Deus, do nosso Jesus. Salve!